nos seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Os seus braços, pois a obra é dele.